Mike Servo, revista 360. Romeu Juliette, Vitor Fox, próximo. Toma o 14, F680, agilizando, reporte livrando parte 4. O Nuno 68 na escuta da torre. Ah, sua escuta, final da pista 10. Boa noite, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 109. O ajuste de altímetro 109. Informação de tráfego, à sua esquerda, aeronave asa fixa. Efetuará 360 pela direita. Paciente, tem livre pouso na pista 10, com o número 68, tem estrada. Mike Serra Golf, efetue 360 pela sua esquerda, reporte nova, pé, reporte nova final na 7. Mike Serra Golf. Já iniciou o Mike Serra Golf. Negativo, tá? 3858. Autorizado, 2500, faz 2, chama 0 no 4, autorizado para procedimento RNAV e pistola 0. Romeu, Papá, Tango, Romeu, boa noite, autorizado direto de revista 366, vista para o nível 050. Você ficou na final da 17, Mike Serra Golf. Gente, Mike Serra Golf, é gol de autorização para pouso, o vento no 30 graus, 101. Gente, Mike Serra Golf, aprovado e reduzido. Serra Golf já tem livre pouso, pista 97, vento 130 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Livre pouso, Golf. Juliette, Vitor Fox, já foi providenciado a viatura, ok? Para os passageiros. Então, uma boa noite, frequência livre. Solo, 17 direito, 121, décimo 1 no solo. 21, com quem? 21? Afirmo, 121, décimo 1. 21, obrigado, até depois. Sierra Golfo, no solo 19, contigo 4, pode ser? Ok, 100% autorizado, reporte ligando. Abaixo. Mais que a rua com boa noite. Na 3858 complete o procedimento, chame torre, Uno, Uno 8, decimal 95. Obrigado, Papa Romeo, Papa Tango Romeo, desça para 250010, ajuste chama 0 no 4, autorizado o procedimento R9, pistão no 0. 3858, você escuta 3 milhas e meia do 372. Então, 3858, repórter Liga 372, baixar a travada. 372, baixando para lá, 358. 358, estação, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 90 nós, ajuste de altitude 90 na próxima. 114, livre pouso na 0, 3250. Azul 2795, boa noite, vou direto Bonf para a chegada Bonf e reporte para a descida. Gente, dá para Romeu ver por essa data. Estação, decolagem autorizada, pista 90, vento 120 graus, 90. Utilizado sinal visual para passar comigo. Passando no meu, completa a próxima seminário, chama a turma 18.95. 18.95. Salvador, boa noite, é o Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro no mesmo plano. Solicita cancelada presente, prosseguir visual para a pista 97. Ok, plano instrumento cancelado 29, autorizado base pela direita, reporte na base, baixar travado. Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Vou estar lá na base e baixar o trabalho, Papa Tango Romeu. Decolador 29, chama o controle, frequência 120.8, boa viagem. 120.8, obrigado, boa noite. Correio normal, 73, uma espera pronta. 973, mantém 1.0. O voo no 973 autorizado, alinhar e manter o fim. Alinhar e manter o 973. Após 2 mil pés na Brodileira, até 397. P795, deixa eu manter um 040. Base baixado e travado na pista 97, Papatango Romeu. Papatango Romeu, Papatango Romeu, por autorizado pista 97, vento 130 graus, 129, ajuste ao time do 90, não passa. Livre pouso na pista 17, Papatango Romeu. Voo no 973, decolagem autorizada, pista 90, 130 graus, 129. Aérea 2583 está autorizado a alinhar e manter a partida presente. Reporte, o senhor vai decolar da cabeceira? Está autorizado ingresso pista 90, reporte alinhado e pronto, cabeceira 90. Força aérea 2583. Está ingressando e reporte alinhado, cabeceira 90. No 973, decolado ao 32, chame o controle para o consumo 20.8. 208? Sim, 120.8. Claro. 973. 973, contato radar na decolagem, e mantém o 360 após 2.000 Leda. Após 2.000 Leda, 360, gol 973. Romeu, Papatango Romeu, no solo ao 33, efetuou 880, reporte livrando 44. O 5 está, de acordo com a empresa, está lotado. O senhor prefere o pátio 3 para desembarque ou o pátio 4? O senhor vai permitir? Prefiro. Reporte livrando 88. Se está autorizado a chegar na Mari, chama a descida. Juliette, Charlie, Ui. E nem assim usa a nave da mulher, correto. Fera 253, decolagem autorizada, pista 90, vento 130 graus, 08 mais. Papá, papá, Whisky Charlie Bravo, autorizado a alinhar e manter pista 90. Alinhar e manter. Frequência livre, boa noite. 2583, decolada 35, chame o controle, frequência 120.8. 208. Controle Salvador, boa noite, série 2583. Série 2583, contato radar decolagem, subavia Arboruno para o 380. Subida Arboruno para o 380, com série 2583. O 3197, chama o centro Recife 2835, rotando 251. 1-2-2-3-5-2-5-1 para o centro 3197, boa noite. Papa Whisky Juliette Bravo, decolagem autorizada, pista 10, vento no 20 graus, 109. Identifique. No 976, chama o centro de Recife, as frequências 2835, alterna 251. 2835, alterna 251. Mas o 2795 após pelo, vou ser um Vitor 366 para o final de 10. Utilizada para 2500 pés, o último controlador no 0150 na Renal, chama de estabilidade. Ok, autorizado a Pasteur UL 366 com 2500, com 0508. Correção 1208, Whisky Jet Bravo, obrigado, senhor, boa noite. Uma boa também. Controle Salvador, muito boa noite ao Papa Papa, Whisky Jet Bravo, decoladão no 0, passando agora 3000 pés. Vovó Whisky Jet Bravo, contrato radar na decolagem, tudo mantém 4-3-0, após 2000, vou ler, né? Sobe, mantém 4-3-0, após 2000, vou ler, direto, tá? Whisky Jet Bravo. Controle é o Papa Papa, o Whisky Jet Bravo. Filha. Possível seguir controle direto para o distorção do meu, claro. Também te lida, a UE de Vitória. Cada estiver aguardando Vitória, o Whisky Jet Bravo. 583, já no centro de CIF 2835, alterna 25, décima 1. 2835, alterna 2795, compartilha aproximação em Renan, chame 1895 a torre. 1895, grato, boa noite, bom trabalho. Salvador, azul 2795, estabilizado na aeronave. Pouso autorizado, azul 2795. Indicação desse mantemos 070 chegando na área. Então 070. Desse mantemos 070. Qual é a nossa proposta, Vitor Antonel? Bom, 096, vou direto de CAP. Deixa eu manter um 070. Cliente Thiago, esse passou a vedação para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 05. Zero, limite serão 25 milhas na proa.

Azul 4298, prossiga. Se eu estou em contato em 288, alternando 260, é que contato ainda em 2835 ou 251. Vou direto para a 2366. 663, 13, desce para 5 mil pés, o altímetro em Salvador 1015. Hotel Delta, frequência livre 2545. 9096, livre final em nave do da 10, desce para 2500 pé, último em Salvador 1005, chama estabilizado na final do preferimento. Né? Azul 9031, autorizado a alinhar e decolar pista 0, vento 90 graus, 909. Azul 313, direção, velocidade 2109. Charlie Whisky, seu novo limite será radial 300, Salvador. Azul 9031, decolado ao 53, chame o controle, frequência 120, décima 8. Controle 208, azul 9030, bom feriado, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, azul 9031, aí da Boruno, quando possível solicita a proa de Lefa. Azul 9031, contato radar na decolagem, sobrevia a Boruno para o 340. Boruno para o 340, azul 9031. Azul 298, essa identificação, desse mantém 050, chegada marca. Desce até 4 mil pés. Altímetro em Salvador, no 0 no... três após pelo, a gente tem navegação para o Serravito 3 menor. Pode ser o Serravito 3, 6, 8, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Salvador, azul 9031, possibilidade da presente a proa direto do Elefa? 09031? Afirmativo. Direto Elefa, autorizado. Direto Elefa, azul 9031. Tá visual alinhado, gol. 0196, compete aproximação Renan, destino a Torre Salvador em 198, decimal 9. Boa noite, bom carnaval. A redução de velocidade 1709, livre em Renan, dá 10, 2500 pés de descida. Para ajustar no 0, chama estabilidade. Livre em Renan, desce para 2563. Filipe Charlie Whiskey, a sinalização foi o Serravito 366, chama estabilizado, descida autorizada para 2500 pés. Registrado no 015. 6313, complete a torre de Maçanha, nave, chama a torre Salvador em 1-8-9. Táxi autorizado, chame na Papá para ingresso para o chão certo. Salvador, acionar 6313. 6313, continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Guardando, 6313. Golfo Mike, autorizado ingresso e decolagem. Comprou a sul. O vento 120 graus, 109, ajuste de altímetro 1095, Mike, Golfo Mike. Do 4298, reduzindo a velocidade 220. Mike Golf Mike, vai colado ao 59. Mantenha a linha do litoral sul 500 pés, 1.500 pés. Chame o controle 120 décima 8. No solo 00 direito, 121 no decimal 1 no solo. 21 graças, 0. Prisma 3, pulo autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Lembra o povo, 6313. Siga mais o pai. Mike, acione 014, posição normal. Transponder 500 pés pelo litoral sul de Salvador. Juliette Charlie, interceptando Sierra Vista 362. Agora, nas minhas documentações, Juliette Charlie. Faz 9035. Recife em 288, alterna 260. Recife em 1288, alterna 260, alguma número 31. Muito obrigado, boa noite. Mike, Golf Mike. Acione 014, posição normal. Na verificação no seu equipamento transponder, não recebo nenhuma informação sobre o equipamento. A 313, no solo 02, direito, 121, décimo 1. 2-1-1, 6-3-1-3. Comandante, aproximação da aeronave, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95, Juliette Charlie. Juliette Charlie. Torre Salvador, Papa Romeu, Juliette Charlie. Juliette Charlie Whisky, reporte Serra Vitor 372. Serra Vitor 372, Juliette Charlie. Torre Fortaleza, voo 2043, ponto espera da 10, pronto, boa noite. Voo 2043, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, 120 graus, 10. A linha decola pista 10, voo 2043. Agora sim, recebo informação de transporte. Vamos lá, final para o aeroporto, eu encerro esse da colina. Vamos lá, final para o aeroporto. Livre, Michael. Mike. Juliette, Charlie, Whis, continue a aproximação, aguarde pista livre. É, aguarde a pista livre, Juliette, Charlie. Juliette, Charlie, Whisky, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 089. Gente, livre pouso, Juliette, Charlie, Whisky. Papá, papá, Vitor, autorizado o acionamento, champion para o táxi, não era está. 043, decolado ao 05, chame o controle, frequência 120.8. 208, obrigado, tenha bom trabalho, vou 2043. 182, identifique. Chegada Mário, autorizada, chame ideal de cidade. Chama ideal 2072. Controle Salvador, gol 2043, passa 1800 pés, Mário da Euleda. 2043. Passa uma dada decolagem, tudo mantém o 360 por 2000 do Euleda. Após 2000 Euleda, vou subindo para o 360, gol 19043. Chegada 5, identificação, aproximação 050, chegada mais. Pare. E a 310 mantém o ponto certo. estabilizando a aeronave da 10 azul 4298. Do 4298, compete a aproximação aeronave, chame a torre Salvador em 1-9, desse 9. 3305, vou direto TAP. Vitor, Vitor, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. Boa noite, azul 4298, estabilizado aeronave da 10. 4298, continue a aproximação, aguarde para livre. Agora tá. Azul 2782, aguarde um minuto para descida. Aguardando. 08, direita, 121, décima 1. Autorizado, pista 10, vento 90 graus, 089. Evipósito, sou 4298. Papapá, Vitor, Vitor, Vitor, autorizado, ingresso pista 197, reporte em alinhada e pronto, cabeceira 197. Somente manter a bomba. Até 3305, autorizado. O 2045 em 2835, alternador 2835, movimento secundário? Secundário 251. 251, obrigado. Tenha uma boa semana, vou 0-43. 5974, redução de velocidade 250. Azul 2782, desça para o 060. 4298 no solo aos 11, direito, 121, décimo 1 no solo. 211 ao de trás. Para 2500 pés, altímetro em Salvador 1015. Livre final, aeronave, chama estabilizada, essa 3305. Precisa? Isso, decolada aos 12, chamei o controle de frequência 120.8, boa viagem. 208, triple vista, obrigado. Será o número 2 na aproximação do seu canal 74. Grau 109. Controle Papa Papa Vitor, Vitor, Vitor. Papa Vitor, Vitor, Vitor, contato radar decolagem, se manter um 380, após 2000 para o Leda. 380 após 2000, Leda, o triplo Vitor. Obrigado. Eu? Chame 6310, decolada 013, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, boa noite, 6310. Salvador, tá 3858, boa noite, ponte espera 10, pronto. 3858, autorizado a alinhar e manter no 0. Alinhar até 10, tá 3858. Se é pouca. Estamos com 210, autoriza a presença para hoje.